Sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens e paixão mundana não lhes deixam ver o sol. Almas tremos o perigo com as luzes do farol. Respondeu nas trevas do pecado, almas podem naufragar. Aos errantes insensatos e ao porto divinal, em Jesus haverá abrigo do furor do temporal. Responder nas trevas do pecado, almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama aos infelizes, instas para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro.